Eu vejo meros mortais à beira de um precipício. Indício que comprova o que foi dito desde o início. Desperdício de um ofício, humanidade fraca se rende ao vício de um senso fictício e sem sentido. E o mais difícil nessa porra é sobreviver. Eles morrem como se não tivessem vivido e vivem como se não fosse morrer. Aderem a isso, mesmo sendo ridículo. Junta experiência sem essência e joga no currículo. É típico esse estímulo. Mas como o caixão não tem gaveta, já eu te pergunto: o que cê levou e pra quem cê levou e quanto cê levou e o que cê deixou e aí compensou e Deus te perdoou e sua alma salvou, salvou. Quando te sobrou ganância e te faltou amor. A humanidade é foda, se afoga, se enforca com a própria corda. Já deu a cota de viver de chacota. E antes mesmo do meu pé que vira moda, o que é foda é que esse mundo imundo gera bem pior que droga. Homo, homo sapiens, robôs, robôs nascem. Homo, homo sapiens, robôs, robôs morrem. Vejo servo de seus egos, caminham pra trilha escura. Como pregos que acham certo se afundar na sua tortura, irmão. Mente matura, a vida é dura e o mundo é louco. Querendo o que é do outro e todos se contentam a pouco. Aí, mudou um escroto, ouço gritos de sofrimento. Inabalável, sigo o jogo pra não me entregar o veneno. Vai vendo como minha luta é mais que putas e salva de palmas. É saber agir com o corpo, mas sem torturar minha alma. Calma, não vai na ideia que o amanhã vai melhorar. Brincão de Deus é coisa séria pra fazer tudo acordar, rapaz. Vou mais além, mas sem querer o mal de alguém. Triste quando te querem bem, nas alturas que lhes convém. Vem, vivo e vivendo de modo subversivo. Jamais submerso, confesso, já quase me entreguei a isso. Aplico, ativorar, resgatar, virou compromisso. Quando na beira do precipício, vejo seres entregue a vícios. Lixos, porcos fardados e seres são rotulados. É fácil culpar o governo quando seu termo é sistemático, irmão. Mas indomável e implacável nas minhas ações. E antes chorar com a verdade que sorrir nas ilusões, fato. Homo, homo sapiens, robô, robôs nascem. Homo, homo sapiens, robô, robôs morrem. Veja só, nem tudo é o que parece. Quem te espera pode ser alguém que você não esperava ser. Me sinto estranho sem saber aonde estou, sem saber pra onde vou, sem saber de nada que não deva saber. Vista a carapuça quando dizem que um dos nossos não conseguirá e deve desistir. Pessoas fracas, mente fraca, são mil facas pelas costas. Um laço no tornozelo que te impede de seguir. Correntes quebrarão seus cadeados, já não trancam mais a porta que meu Deus do céu abriu. Podem me prender, suas grades alimentam minha mente. Nem sobre tortura eu entreguei em mãos erradas. E a mente do vilão é o que nos deixa um passo à frente. Eu sou o Brasil, a voz de assalto num dia normal. Um peão do jogo de um xadrez real. Um pote de cola no fim do arco-íris. De onde nós vem, se dá bem pelo mal. Somos meros mortais, meros mortais, meros mortais. Mente, coração e essência, somos todos mortais. Todos fatais, somos poucos, mas bem loucos. Causa efeito de existência. Homo, homo sapiens, robôs, robôs nascem. Homo, homo sapiens.